Bom dia, minha gente. Então aí no ar, são 7h49, a gente tá começando aqui o Informativo Radioativo, nosso novo espaço de notícias aqui na Rádio Comunitária Aconchego. Eu sou o Saci, vou estar aqui nessa jornada com vocês e novo camarada nessa empreitada aí. Fala pra algum povo. Bom dia, Rádio Vente da Rádio Comunitária Aconchego aqui. Meu nome é Gustavo, também vou estar participando desse momento. Segunda e quarta-feira pela manhã, 7h30 nosso horário. Hoje um pouquinho demorado essa primeira edição na produção das notícias. Então vou estar até mais ou menos meia hora de informação, né, sobre o que acontece aqui em nossa cidade, em nossa região, em nosso Brasil e em nosso mundo. E aí, vamos começar com... Vamos começar, então. Com aquele negócio bem clichê. Bem clichê. Que a gente preparou. Bora. Vai, dale aí. Agroecologia. Eu pensei que ia ser a previsão do tempo. Poxa, Fernando. Diz aí, então. Bom, o tempo para hoje, para quem está aí acordando, aqui no Engenho Meio, a Várzea, na Iputinga, hoje estão fazendo 27 graus, com a máxima de 31. Mínima de 24, sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde e noite com pouca nebulosidade. Então, um dia bonitinho. Vai ser outro dia abafado que nem ontem. Bem pesado, né? Vamos lá, hoje, o que é que a gente vai curtir no programa de hoje, Gus? Vamos ter agroecologia, perseguição política, racismo religioso, intervenção militar, fim do auxílio moradia, mudança de nome social e Berta presente. Espaço agroecológico da Várzea foi inaugurado no último sábado. A Praça da Várzea, no coração do bairro, ganhou a sua própria feira agroecológica. Estreou nesse sábado 3, na zona oeste do Recife, o Espaço Agroecológico da Várzea. Organizado por moradores do bairro, o espaço inaugurou com 8 barracas de produtos e trouxe frutas, hortaliças, raízes, folhosos, condimentos, grãos e alimentos processados produzidos no interior de Pernambuco. Com periodicidade semanal, sempre aos sábados, o espaço tem um diferencial. Lá, a prioridade na comercialização dos produtos é das mulheres ligadas à produção agroecológica. 4 associações de base ecológica no interior de Pernambuco levam seus produtos para o espaço. Associação Mocotó, de Vitória de Santo Antão, Associação Amoras, de Xangrande, Associação Terra e Vida, da região de Abreu e Lima e Igarassu, e a Agroflor, de Bom Jardim. Com relação ao Dia da Mulher, a inauguração deste sábado marcou uma data especial, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com diálogos sobre feminismo, agroecologia e a presença da mulher na agroecologia e na agricultura familiar. Além das barracas de produtos, a praça contou com outro espaço, uma espécie de banca, onde estiveram disponíveis materiais de divulgação e publicações que abordam os temas que norteiam o projeto. O Espaço Agroecológico da Várzea fica na Praça da Várzea, na Avenida Afonso Alendense, em frente à Escola Cândido Duarte, e acontece todos os sábados, das 7 às 10 horas. Demissões na Fundação. De novo? Demissões na Fundação. Coordenadora geral do Museu do Homem do Nordeste confirma perseguição política na Fundação Joaquim Nabuco e fala em imposição de estado de exceção. A servidora Silvana Araújo, coordenadora geral do Museu do Homem do Nordeste da Fundação, escreveu um relato publicado no Facebook. Nele, confirma os atos de arbitrariedade e perseguição praticados por pessoas da administração da Fundação ligadas ao ministro Mendoza Filho, de Demócratas. 3 estagiários, 2 monitores e a coordenadora do educativo do museu foram punidos depois que um dos monitores foi visto circulando com um copo do Eu Acho Pouco durante a visita de Mendoza ao museu na sexta-feira 23 de janeiro. De fevereiro, desculpe. Michelle Collins, racismo e terreiros. A vereadora do Recife, Michelle Collins, do Partido Progressista, prestou depoimento no Ministério Público de Pernambuco na tarde da sexta-feira, dia 2 de março. Um inquérito civil investiga se ela cometeu crime de violação à liberdade religiosa. A investigação foi motivada pela denúncia de representantes de comunidades de terreiro do Estado sobre uma publicação da parlamentar, que é evangélica, em uma rede social criticando o culto ao orixá de matriz africana Iemanjá. Após a repercussão da postagem, dois advogados entraram com uma representação contra a vereadora Michelle Collins na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Recife. O vereador Romero Albuquerque, do PP, mesmo partido de Michelle Collins, foi escolhido por sorteio para ser o relator do processo. Na sexta passada, ele pediu o arquivamento da denúncia, alegando que a vereadora agiu fora do exercício da atividade parlamentar. A comissão aprovou por unanimidade o parecer do relator e o caso foi arquivado. Frente à sede do Ministério Público, um grupo de representantes de terreiros do Recife, da região metropolitana e do interior do estado realizou uma manifestação com faixas contra a vereadora e apresentações de música e dança. Os representantes de terreiros do estado serão ouvidos no Ministério Público no dia 21 de março. É isso aí, minha gente. Estamos voltando aí com o nosso informativo radioativo, acompanhando vocês aí ao vivo nas segundas-feiras e nas quartas-feiras, a partir das 7 da manhã. 7:30, né? 7:30, 7:30. 7:30 ao vivo e não vivo, reprise. Reprise na terça e na quinta, também às 7:30 e na segunda e na quarta, às 8 horas da noite. A gente vai falar agora um pouquinho do que a gente preparou aí pra, na organização do programa. Quer começar? Sim, a gente já fez o bloco daqui, né, local, regional, o bloco mais do nosso Recife, do Nordeste, né, também, algumas informações do Nordeste. Não, esse é o segundo bloco. Vai ter um bloco que hoje ainda não, a gente não está pronto para hoje, estreou, né? Mas que vai ser um bloco de comentários e de informações a partir dos movimentos populares. Um quadro de opinião, né? Quadro de opinião, não vai ser... Movimentos que vão chegar aqui e dar sua opinião sobre alguma notícia, algum acontecimento da semana e tal. Tipo, a ideia é trabalhar sobre o 8 de março, nesses próximos informativos, Dia Internacional da Mulher, né? Que vai ter uma greve de mulheres a nível mundial. Então esse é o tema para esses próximos 3 programas informativos do Radioactivo aqui. E o, um bloco também internacional, nacional e internacional. Sim. E também vai ter o bloco de opinião de comunicadores e comunicadoras, né? A gente vai tentar alternar. E aí, numa semana, vão vir movimentos populares de caráter mais geral, que vão comentar alguma matéria. E na outra semana, a gente vai tentar trazer gente que trabalha na comunicação popular, né? Para comentar isso. Como é o trabalho de fazer comunicação popular, quais os desafios e quais, não só os desafios, não só pensar nas coisas negativas, mas também nas coisas boas, quais são as coisas massas de fazer comunicação popular, né? É isso mesmo. E aí? E também vai ter, sempre quando, um bloco de eventos, né? Sim. Sobre eventos, convites para eventos. Mas isso vai estar rolando mais na quarta-feira, né? Que é mais perto do final de semana. Os eventos estão acontecendo mais no final de semana. E já um primeiro convite para quem quiser chegar. Próxima quinta-feira está tendo o Fórum de Usuárias aqui no SIS, que é a Rádio Transmite do Serviço Integral de Saúde, Rádio Rua Lindolfo Color 65. Então, a partir das 9 horas da manhã, vai ter esse momento de discussão, debate, planejamento, de ver como que a gente está trabalhando aqui dentro do Fórum do SIS, do Serviço Integral de Saúde, e vai ter esse fórum que reúne mais ou menos 10, 15 usuárias e conversam, discutem, planejam. E é um espaço que é o que a gente aqui na rádio aposta muito, né? De fortalecer, e é o grande tesouro assim, que a gente acredita que tem aqui dentro do SIS, que é um espaço que as pessoas não vêm aqui somente para receber tratamento, mas sim para cuidar desse espaço e gerir e dar. Não só da sua opinião, mas também tomar as rédeas aqui desse prédio, desse serviço. É isso, tem mais algum ponto? Não, acho que é isso, né? É isso, e com relação às notícias, sempre vai ser um bloco de notícias locais e um bloco de notícias nacionais, internacionais. Que a gente vai começar em instantes. Rio de Janeiro continua lindo? Logo após o fim do carnaval, o governo federal declarou intervenção militar na segurança do estado do Rio de Janeiro até o final do ano. Diz o decreto que, abre aspas, o objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Trocando em miúdos, combater o que a imprensa vem chamando de guerra e onda de violência no Rio. Onda de violência, esta, que é pior que em Sergipe, que é pior no estado de Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará, Amapá, Pernambuco, Bahia, Goiás e Ceará, de acordo com os dados do 11º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que utilizou dados de 2016, que são os últimos disponíveis. Mas você não age onde não rende notícias. As grandes redações se concentram no eixo Rio-São Paulo-Brasília, como revelado pelo Atlas da Notícia, publicado no fim de 2017. Não é à toa que são os lugares sobre os quais mais sabemos e que parecem piores quando o assunto é violência. Já está repetitivo falar isso, mas o que acontece no Rio hoje é o resultado de corrupção e mau planejamento, somados à falta de investimento em pessoal e inteligência, descaso histórico e complacente e uma desigualdade social galopante. Mas a aposta continua sendo em soluções plásticas e descoordenadas. O plano de segurança prometido diversas vezes por ministros e pelo governador nunca chegou. A decisão de intervir no estado foi tomada pela União, mesmo depois de o governador ter pedido medidas menos drásticas. O Comando Militar do Leste não sabia da decisão até momentos antes da mesma. O secretário de segurança também não foi consultado. A Câmara e o Senado já votaram em aprovar um decreto de intervenção federal. A medida foi assinada pelo presidente golpista Michel Temer, pelo governador do Rio de Janeiro, Pezão, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Todos notórios personagens de atos de corrupção. Passaram um ano esperando para dar mais merda, para então apresentar uma solução mágica. A falta de segurança é uma estratégia para quem vive de vender soluções. O Rio de Janeiro tem uma complexidade territorial e cultural peculiar. O Exército não tem poder de polícia, não pode investigar crimes de civis. Por outro lado, militares que cometerem crimes durante sua atuação serão julgados por militares e não por civis. Se observarmos o total de apreensões de drogas feitas no Rio de Janeiro entre 2010 e 2016, é possível ver claramente a falta de planejamento. Mais de 90% correspondem a pequenas quantidades. Em 2015, foram mais de 28 mil registros. 50% corresponde a uma média de 10 gramas por pessoa. Em vez de focar em grandes apreensões, a política de segurança se empenha em respostas imediatas. Assim, com o Estado do Rio falido, com universidades públicas como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro à beira do fechamento, com a polícia e políticos afundados em corrupção, que resposta pode o Exército dar à também falida guerra às drogas, se não belas fotos de tanques em pontos turísticos para alimentar o furor bélico da mídia? Supremo permite a trans mudar el nombre y género directo en un cartorio. En una decisión histórica, el Supremo Tribunal Federal reconoció en la quinta 1 de marzo las posibilidades de que transgéneros alteren el sexo y el nombre presentes en el registro civil, sin precisar obtener autorización judicial. El proceso podrá ser realizado en cartorio. La decisión del Supremo Tribunal Federal fue aprobada por 10 votos a 0 y responde a dos acciones distintas, agregadas en 2017 en el mismo proceso. Ella va além de los pedidos originales, que usaban la palabra transexual y adopta transgénero como un termo guarda-chuva amplio, que se refiere a personas que se identifican con un género diferente del que les fue atribuido al nacer. Entre otras identidades, ese grupo engloba travestis y transexuales. La decisión podrá beneficiar también una parcela de los intersexuales, aqueles cuyos cuerpos no se encajan en las definiciones típicas de masculino y femenino. Há casos en que esos individuos no se identifican con el género que les es atribuido por médicos y familias cuando bebés. Ficó definido que cartorios no emitirán una nueva certidón de nacimiento. Los datos del documento original serán alterados y el motivo de la mudanza deberá ser mantido sob sigilo. No fue fijada una edad mínima para la mudanza. O Supremo Tribunal no estableció, no entanto, una data para que la posibilidad de alteración pase a ser ofrecida. Pela decisión del Supremo Tribunal, alteración en los documentos podrá ser feita sin exigencia de modificaciones corporales, como cirugías o terapias hormonales, y sin la necesidad de pareceres y laudos de psicólogos o médicos. Bastará a autodeclaración. En una otra medida favorable a la población transgénero, definida también el día 1 de marzo, el Tribunal Superior Electoral decidió que políticas travestis y transexuales podrán se identificar en sus candidaturas con género y nombre que adoptan un día a día, mismo sin mudanza en un registro civil. Travestis y transexuales mujeres tendrán acceso a cotas femeninas de candidaturas. Fim do auxílio moradia para deputados do Maranhão. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou na quarta-feira, 28 de fevereiro, o decreto legislativo que põe fim ao auxílio moradia concedido aos deputados estaduais maranhenses. A proposta havia sido publicada no último dia 22 no Diário da Casa. O decreto, de número 448, foi aprovado por unanimidade pelos deputados. O auxílio era de R$ 2.850 e o valor era destinado a despesas com moradia, em especial a parlamentares que tenham residência fora de São Luís. A proposta aprovada revoga as disposições do Decreto de Lei número 448. Fica revogado o Decreto Legislativo número 448, que institui o benefício do auxílio moradia aos deputados da Assembleia Legislativa e dispõe sobre a sua concessão, estabelece. Berta Cáceres, 2 anos de impunidade. Após anos de perseguição e ameaças por causa da militância contra a instalação de uma barragem em território do povo indígena Lenca, a líder comunitária Berta Cáceres foi assassinada por mercenários no dia 2 de março de 2016 em Honduras. 2 anos depois, os familiares, a comunidade onde morava e movimentos populares da América Latina continuam exigindo justiça pelo crime. Cáceres era coordenadora do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras, o COPIN. Defendia o território Lenca e o rio Hualcarque, considerado sagrado por esse povo indígena. Ela enfrentou interesses poderosos envolvidos na construção da barragem hidrelétrica de Agua Zarca. O projeto contava com o financiamento do FMO, que é o Banco de Desenvolvimento dos Países Baixos, com 15 milhões de dólares, o FinFund, Fundo Finlandês de Cooperação Industrial, com 5 milhões de dólares, e o BCIE, Banco Centro-Americano de Integração Econômica, com 24,4 milhões de dólares. Pelo crime, foram presas 8 pessoas, incluindo militares reformados e empregados da empresa Desarrollo Energéticos, DESA, responsável pelo projeto. No entanto, os familiares de Berta e o COPIN exigem que os mandantes do crime sejam responsabilizados. Em novembro de 2017, o Grupo Internacional de Especialistas publicou o relatório Barragem de Violência, o plano que assassinou Berta Cáceres, onde conclui que funcionários do governo hondureño e empresários da DESA estavam envolvidos no crime. O grupo é formado por especialistas em direito internacional, direitos humanos, direito penal internacional e direito penal comparado, e realizou uma análise independente sobre o caso da militante Lenca. O COPIN iniciou ainda uma campanha pública para que o povo estadunidense pressione o Congresso do país para aprovar o projeto de lei Berta Cáceres, que visa a suspensão do financiamento por parte dos Estados Unidos, do Exército e das Forças de Repressão Hondureñas, abre aspas, como medida necessária para acabar com a situação da repressão e terror em que vive Honduras, fecha aspas, como afirma a organização em um comunicado. Movimentos e partidos de esquerda denunciaram a participação do governo estadunidense no golpe de Estado de 2009 cometido contra o presidente hondureño Manuel Zelaya. A partir desse momento, as violações aos direitos humanos de ativistas e trabalhadores da comunicação têm se tornado das mais graves da região latino-americana. É isso aí, minha gente, voltando aí nosso informativo criativo, ainda vou ter que me acostumar com o nome, que toda vez aí, noticiário. É o informativo rádio aqui na comunitária, são 8h13 da manhã. E aí, Gus? Eu acho, tipo, uma coisa que a gente se propõe, né, trazer notícias também boas, né? Então tem algumas coisas como o espaço agroecológico da Várzea, né? A questão do fim do auxílio moradia para os deputados do Maranhão. Sim. A questão da mudança de nome, né, para os travestis, transexuais, transgênero. Então acho que isso é importante também, a gente trazer informação positiva. Sim. Não só... A gente tá numa área de... De negatividade, né? De lixo, assim, negatividade. Que... O Tom, no ano passado, assim, o Tom era muito negativo. Aí eu tentava fazer aquela catada das notícias pra conseguir andar. E é isso, eu acho que também tem a questão que notícia negativa é aquela notícia que você acaba achando que aquela notícia ela é indispensável, ela tem que ser dada. Eu acho que ela tem essa força, assim, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente tem que também trabalhar pra tentar superar, né? Uhum. Eu acho que é legal trazer também informações da América Latina, né? Que a gente às vezes conhece pouco. Sim. O que acontece em outros países, como o assassinato de Berta Cáceres, né, cumprindo já 2 anos, e 2 anos de impunidade. E uma... E foi o primeiro golpe da América Latina, né? É, foi Honduras, nessas... depois Paraguai e depois... É, nessa nova tanda de golpes, né, para, contra os governos progressistas, né? E como também essa política, né, da questão energética, da produção das barragens, da criação e construção de barragens, também a gente tem visto isso aqui no Brasil, né? Sim. Então essas temáticas não estão desligadas do que acontece aqui, nesse país, né? E, inclusive, assim, é uma notícia que... Eu acho que eu tenho essa parada em algum lugar. Essa é a da febre amarela. Não sei se tu chega a saber alguma notícia sobre isso, que a galera tá dizendo que muito da causa desse retorno da febre amarela é por causa da barragem de Mariana que estourou. Ah, não. Estourou não, que foi o crime ambiental lá de Mariana. E como a lama soterrou boa parte do rio, acabou matando muito da biodiversidade, sapos, predadores naturais de mosquitos, e aí... O mosquito proliferou. O mosquito se proliferaram, isso mesmo. Não sabia não, tava por fora. Tem uma outra notícia também que eu queria ter trazido, eu tinha separado e não consegui, a notícia negativa, assim, mas eu acho que é importante dar visibilidade, que é sobre o ataque da Turquia no território da Síria. Que a Síria tá em guerra civil há o quê? Uns 2 anos, 3 anos já. E aí, recentemente, a Turquia decidiu atacar uma região lá, o cantão de Afrin. E aí tem várias denúncias de violações de direitos humanos, tipo, até na guerra existe tipo alguns códigos internacionais, né? Tipo, não poder usar algumas armas químicas e tal. E aí tem várias denúncias de violações assim, pelo Estado turco. E é isso, é muito fácil às vezes a gente falar, os Estados Unidos é uma merda, não sei o que, Estados Unidos é a Europa. Mas aí a gente nem sabe quem é a Turquia, quais são as políticas desse também outro gigante imperialista ali na sua região, né? Na região. E da OTAN, né? Bom, já que a gente está trazendo outras coisas, falar que na Argentina hoje não estavam começando as aulas, tipo, a data é agora, era o dia de hoje, segunda-feira, mas os professores estão de greve, já que o governo nacional e o governo do estado de Buenos Aires, que são os dois mais fortes, assim, ofereceram aumentos irrisórios, bem baixos, né? Comparado à inflação, que é muito grande na Argentina. Então, falar que hoje e amanhã vai estar de greve os professores. A gente queria ter trazido essa matéria mais desenvolvida, mas também não teve tempo. E de que foi legal que a gente não falou dos Oscars, né? A gente não falou do prêmio, da premiação dos Oscars, que foi ontem à noite, né? Então, um ponto a favor para nós nesse informativo radioativo. Por falar em professores, a gente deu a notícia do Maranhão, né? E recentemente no Maranhão aumentaram consideravelmente assim, o salário dos professores. Eu acho também uma notícia digna de nota, que o salário de um professor de 40 horas está em torno de 5 mil e alguma coisa. Eu acho que é um valor. É um valor legal, assim, né? Tipo, em comparação, né? Passar outros cantos, e se eu não me engano, de 20 horas estava 2 mil e alguma coisa. E é isso, né? Tipo, como é que se combate esse negócio da intervenção militar? É uma opção de gastar dinheiro com arma, né? Mas poderia ter gastado dinheiro com educação, saúde, lazer, transporte, né? E uma notícia que a gente não trouxe, mas que fazia contraponto com a fim do auxílio moradia em Maranhão, é que 7 de cada 10 juízes de Pernambuco recebem auxílio moradia na mídia, mais ou menos, na média de R$4.400 de auxílio moradia. Um juiz, né, que deve estar precisando. Mas era para ter auxílio moradia. Eu acho que todo trabalhador era para ter auxílio. Mas juiz que tem salário baixo está precisando de auxílio moradia e recebe quanto também... Quanto é o salário do juiz? Deve ser o quê? Na casa de uns 15 mil, 20 mil? 20. É, se não mais, né? E recebe mais ou menos R$1.000 de auxílio alimentação também. Então, coitado do juiz, né? O salário do professor do Maranhão, R$5.000. Eu acho que devia ser auxílio moradia para professor, auxílio moradia para trabalhador, carteira assinada. Até 2 salários mínimos eu acho que poderia receber um auxílio moradia e um ticket de alimentação de 1.000. Mas a gente está se despedindo aí, completando a meia hora de programa. Tem mais alguma coisa para falar, para convidar? Tinha outra notícia que eu pensei em algum momento, eu esqueci. Acho que vamos falar que hoje tem 5h30, tem programa aqui na Rádio Conchego. Ah, sim, tem claro. Tem programa ao vivo. Ruído. Com Sochi Pauletti, então quem quiser ouvir um programa rochedo, legal. É, um programa massa. Um programa massa com música. Com música, A cena é bem legal. A cena bem, também underground, né? Do Recife, é. Né? Eu aqui catei rapidamente essa semana da mulher. Qual é? Semana Arte Mulher. Não entendi muito bem não. Caí meio de paraquedas. Que tá começando hoje. Eu vou ver só o que tem pra hoje e amanhã. É, edição 2018 da Semana Arte Mulher, de 5 a 11 de março. Vou abrir a programação. Eita, é cinema. Hoje vai ter sessão no Cinema São Luís, agora de manhã. 8h30, 10h30. Não tem nada na terça. É isso. Porque é feriado, né? Amanhã é feriado. Ah, amanhã é feriado, é. A gente também pensou em falar sobre isso, mas. Mas deixou aí, todo mundo tá falando já? É. Então, hoje, daqui a pouco, né? Em 10 minutos começa a primeira sessão do Semana Arte Mulher e às 10h30 tem outra sessão no São Luís. É isso aí, vamos se despedir? Vamos se despedindo, é. É isso, meu povo. São 8h20 do dia 5 de março no Engenho do Meio e em toda a zona horária. Nosso meridiano de Greenwich. Até quarta-feira, né? 7h30 da manhã, a gente vai estar aqui novamente fazendo esse informativo radioativo com novas notícias, né? Eventos e convites para o final de semana. Quer escutar de novo? Opa, às vezes sai alto. Quer escutar de novo? Às 8 da noite, amanhã às 7h30, a reprise deste programa. Falou, bom dia para vocês.